de vidro, que hipocrisia é essa? Você só anda em festa e quando eu saio só quer reclamar. Reclamar de quê? Quem começou foi você a fazer tudo errado, me deixando de lado pra sair com os amigos, bar e festa, me levando na conversa. Vai ter troco se você sumir, eu sumo. Se você trair, eu traio. Vai ter troco. Se você pegar, eu pego. Se escorrega, eu escorrego. Vai ter troco se chegar de madrugada, não abra a porta da casa. Cansei de ser seu palhaço, cansei de ouvir coitado. Vai ter troco. Oh! É o botequeiro Beto Moura chegando de áudio, estúdio. Não jogue pedra em meu telhado, porque seu teto é de vidro. Que hipocrisia é essa? Você só anda em festa e quando saio só quer reclamar. Reclamar de quê? Quem começou foi você a fazer tudo errado, me deixando de lado pra ficar com os amigos, bar e festa, levando na conversa. Vai ter troco se você sumir, eu sumo. Se você trair, eu traio. Vai ter troco. Se você pegar, eu pego. Se escorregar, eu escorrego. Vai ter troco se chegar de madrugada, não abre a porta da casa. Vai ter troco. Cansei de ser seu palhaço, cansei de ouvir coitado.